Palmador, Deltan 3305. 3305, possível. Nível 330, Recife. Ciente, agarra de cópia. Nossa, escuta. Nível 747, da presença autorizada para o Gelefa. Gelefa, da presença, 747. Eu não tenho seu plano aqui no sistema, foi feito para que horas? Portugal 09, on the ground at 1-1, lead to the right and taxi via Alpha, report before Juliet, maintain my frequency. Protect frequency, locate next right, Alpha Juliet, Portugal 09. Objeto 6747, chame Recife, 1260, alternado 1288, bom voo. 260, 1288, boa noite, obrigado. Sabatango Lima, Kilo Bravo. Não, estabilizado. De IRC para Salvador, hoje. 1247, aeronave, livrando cabeceira oposta, vento 100 graus, medusa análise de pouso na 10. Via de pouso, CDE 6224. Gente, hoje o plano é ele é o Salvador. Gente, grata pela informação. Você até papá, guarde na escuta para instruções e confirme seu plano qual destino Ivo. Não vê para Paulo Afonso, ok? A rádio está confirmada. Até ok, ciente, aguarde que eu vou verificar seu plano aqui. Eu não tenho nada no sistema aqui no seu voo, aguarde. Só aparecer de ar-condicionado e bateria, nós vamos acionar um motor por conta e risco, ok? Ok, estou ciente. Estou em Salvador, azul 4209, externo, baixado de checagem. Ok, o 4209 aguarda atualização de pouso. Guardando, 4209. Fila 224, solo azul 4, livre da direita, de passagem da aeronave da Portugal, que mantém a posição na metade do taxi, liberando o ponto de espera para o pouso da aeronave na final. E vai seguir a aeronave da Portugal, chama para a entrada no pátio 1, no pátio 1, viu, Juliette, chama antes do Juliette, na minha escuta. Paciente, vai seguir o TAP aqui, vai chamar antes do ingresso na Juliette ou 6224. Cruzado, Lima, Kilo Bravo, descida inicial para 3 mil pés. Portão 8. 8, está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama. 409, livre o pouso, pista 10, vento 080 graus, meia luz anéis. Deve pouso, azul 4209. Salvador, Rio 5972. 5972, aguarde cópia, Galeão. Guardando. Zero nine and maintain position before Juliet. Maintain position before Juliet, departure 01. Rumia 04, autorizado ali, Matheus 10. Boa noite, 209, Sol Azul no meio, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantenha a minha escuta. Via Alfa, chamante da Juliette, madalece na tela da escuta, 402, 09. 604, livre da colagem, vento 060 graus, 5 nós. Vem falar de volta, 604. 3305 contra 4. 2 Juliette. Ok, o 6224 vai ter posição, aguardando atrás da aeronave de Portugal. Mantendo posição, 6224. 3305 pronto. 3305 está autorizado para Recife, nível 330, via Peruíste 58, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5125, controle 120, décima 8. Autorizado Recife 330, Prisco 58, na Puca Aracaju, 5125 transponder, controle 92080, 3305. Correto, se impressionar, 3305. Sim. Já tem pro 5972, é isso? Cinco nove sete dois, aguarde para cópia. Guardando. Para o táxi, você é 6310, 330 autonomia, Salvador, com 130 a bordo. Chegou a 310, livre táxi, via pátio, Índia, até a ponte espera, champanhe está decolando. Pátio Índia, ponte espera, vai chamar. 604, decola 019, controle 120, decimal 8. Decola 32, controle em correção. Decola 19, controle 120, decimal. Correção 604, decola 19, controle 120, decimal 8. 7604, 120, decimal 8. Estabilizado. A rua levantou o bravo, toma estabilizado. Controle, eu vou no 604. Ou no 604, acionei correção. Contato radar 3701. Ou no 604, contato radar, suba para 370, perfil Momo. Cliente, 604, na perfil da Momo para o 370. Now you're clear to enter to the left to gate 11. Gate 11, my left. 1-0-09, obrigado, até amanhã. Amanhã, 6224, ingressa no pátio via Juliette, observando o pessoal à sua frente, seu portão é o número 1. Paciente, vai ingressar no pátio via Juliette, portão 1, está visual com o TAP à nossa frente. Ok. E o azul 4209 ingressa também no pátio, seguindo a aeronave da Oxané, portão 3. Ingressa seguindo o Oxané, portão 3, 4209. Obrigado, bom noite. Boa noite, levar Kilo Bravo. Kilo Bravo, continua a aproximação, vai no 710. Após o externo, vai modificar e prosseguir com base pela direita, só autorizado para a pista no 7. Ok, está autorizado, chame para a base da 17, bravo. Torre, Salvador, Oxané 63, 10, ponto 0, 10, pronto. 63, 10, autorizado ali, mantendo 0. Ali, mantendo 0, 63. Rio 5972, para cópia? Opa. Rio 5972, para cópia? Rio 5972, na escuta. 5972 na escuta. Salvador, Altan 3305, está no 07, puxa o vexamento. Ok, no 7, aguarde. Alta escuta. Papá, só mais um minutinho ainda, eu tô a autorização de Recife chegando aqui. O 5972 para a Copa está autorizado, 320 via Peruíche 50 para o Galeão. Decola da 10, curva à direita, na saída da El Leda e depois voa Eudes. Aciona 5135, controle 20 decimal 8. Para o Galeão foi autorizado o nível 320, via uniforme IC 50. Decola pista 10, primeira curva direita, perfil da El Leda Eudes. Aciona 5135, 120.8, último controle. 972, pronto para o puxo da caminhada. São 3178, acendo a identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o 050. Autorizado chegada a mar e autorizado 5138, poderia voar Duna. Autorizado Itapa. Autorizado Itapa, seu 3178. Autorização para Guarulhos, a gente tem informação alta. Confirma, chamou? O gol 1074. Sem copo, Guarulhos, aguarde de copo. Guarulhos. Pronto, 6310. Teve decolagem, 6310, vento 090 graus, 59. Céu, seu papai está na escuta. Três de maio, bota 3305. Faz um acesso, baixou e travou, lembra aquilo branco. Se é o teu papá, tá direcionado, chama para o táxi, aguarde o copo. Papá. Aquilo branco, girando base 717, senhor. Lembra aquilo branco, livre pulso, 1-0-0 graus, 5-9, pistão 7. O senhor, teu papá, estacionado, pronto para o táxi. Que copo é o meu, papá? 04. Ok, tá ali no táxi, chama para o outro para ingresso, pista no 7. Tá. 6310, decola os 24, controle 120, decimal 8. 208, boa. O 3305 já pode deixar o feedback? 53, ok? 010. 6310, contato. Da decolagem, tu vai para o 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, poderia voar a Caju direto, Sanito? Mantenha o perfil roxo, né? Ele é vai manter. Para o final da papá, perfil 10, positivo? O senhor até papá confirmando que tá no Pachu 3, né? Tiro, pô. Ok, aguarde para o táxi. Pode iniciar o táxi, vamos seguir a nave da Rio, que tá aí já na faixa central, ok? O papai está aqui, tá fora da nave. Pelo Bravo, seu solo os 2000, autorizado o táxi até ser Pachu, estacionar, fazer essa dúvida. 1604, chame Recife, 2545, alternado no 2085. No 604, copiou 12545, a outra 128, confirme. 12685, voo no 604, bom voo. Obrigado, 12685. Para por questionamento no 9, eu vou 1889. fiquei no 9, aguarde o acionamento. Guardando no 89. Nada entendido, confirme. 5972 para o TAC, 3 a bordo, 3 de 10 de autonomia, alterna Guarulhos. Quem está ali do táxi em frente, via pátio, Índia, até a espera, chama o plano para a decolagem. Via pátio, Índia, até a espera para a decolagem. 2A3305 para o táxi com 158 a bordo, 3 de 20 central. Seixo 3305 vai seguir a aeronave da Rio, que está saindo do Pátio 3, e chamando Ponte Espera Pronto. Segue o 27, chama Ponte Espera Pronto, 3305. O senhor até papá vai manter posição na saída do pátio, vai dar passagem uma aeronave da TAM, que está taxiando aqui do portão 8, do portão 7, para sequenciamento devido ao mesmo curva, vou decolar ele na frente para evitar a espera dele e a sua também. Positivo, o papai está lá, só escuta. Afirmativo, pode continuar no táxi aí e vai seguir a aeronave da TAM, que vai entrar agora seguindo o Rio. Papá. O Rio está autorizado, ingresso e decolagem, vento 1,00 graus, 3 nós. Prossiga. Senhora, poderia, por gentileza, liberar o TAM 3178 da velocidade em SAP, ou se não autoriza a Duna? Livre velocidade 3178. Oxina 6310, próximo transponder para 5146. Confirmo 6310? Afirmo. Transponder agora 5146, solicitação do centro. Sem problema, acionou 5146. Autorizado, né, mantém 3305. Ali mantém 3305. O senhor, seu papai está ciente, aprovado 91, com curva esquerda, lotar 505D, transponde 520.8, controle, senhor, seu papai. Correto, seu pressionamento. Papai. O 889 está pronto, no 9? Pronto, no 889. Autorizado, pushback, chama para o táxi, confirmando, é seu plano foi feito a DLA, não é isso? Afirma, DLA 301100 Zulu, chama na para o táxi no 889. Que seja. Serra, teu papai chamou para decolagem. Pá. 1074, pacote? O Rio decolou aos 30, controle 120 decimal 8. 208, boa. 3305 no ponto de decolar, vento 060 graus, 3 nós. Decolagem, o 074 para cópia. Delta da Elvio, 5972. Oxané 6310, chame Recife, 12545, alternado no 2085. 2545, 2085. A Eletra aciona 5124 e o controle 120 decimal 8. Desado conforme, no Guarulhos 360, informe Zulu 21, no decola da 10, curva direita na Arbor, depois Elefa, 5124, 208. Correto, chama para acionar. Zero. Certo, é para pauta ligada Lema, mantém o zero. Então 3178, reporte estabilizado, ajuste agora meio duplo. 3178. Rio 5972, da presente Voileda. Da presente Leda, Rio 5972. 8. 208, boa noite. Controle Salvador, 3305, 2000, na PUC. 3305, contato radar, 3307 da PUC. Aqui, 1889 com 122 a bordo, 3 horas e 48, Campinas. Liga o táxi, chama o ponto de espera pronto para decolagem, via Pátio Índia. Pátio Índia, chamará a ponto de espera pronto para decolagem, 1889. Certo, é papá livre de decolar, vento 060 graus, 5 nós. Papá. Na Caju, na proa, pro TAM 3305. Aguarde. Até papá decola os 3-5, controle 2-0, decimal 8. Papá, obrigado, posso saber. Controle Salvador, seu até papá. Serra, até papá, contato radar, 090, sai da lotar. Papá. Rota papá após 2010, curva esquerda para onde lotar. Papá. 789 no ponto de Arapuã. 7889, mantém a posição. Estabilizado, TAM 3178. TAM 3178, complete final, torre. 118.6, bom pouso. 18.6, boa noite. TAM 3178. Rio 5972, chame Recife, 251, alternado no 3325, bom voo. 1251, alterna 13325, Rio 5972. Aracaju? Estamos tentando coordenar com Recife, sendo negativo. Autorizado 190, Aracaju, voo direto, decola da 190 com curva à esquerda, saída Puca, Jame, depois voo Aracaju. Aciona 5140, controle 10, decimal 8. Torre TAM 3178, final da 10, pode estar travado. 3178, livre pouso, 040 graus, 5 nós, pista 10. Autorizado pouso na 190, TAM 3178. 224, saída curva esquerda Puca, depois Jamo, depois voo Aracaju, código 5140. Autorizado Aracaju, 190, decola da 10, primeira curva esquerda, vai sair a Puca, transição Jamo, depois Aracaju direto, 5140, controle 1208, Oceané 6224. Está correto, chama para acionar. Obrigado. Boa noite, total 9908 para a cópia Guarulhos 320. Vicente, está pronto a cópia? Cópia, prossiga, total 9908. Está autorizado, 320 para Guarulhos via Elefa, depois SEBD, depois Sagaz e conforme a rota do plano. Decola da 190, curva direita, na saída Arbor, depois voa posição Elefa. Aciona 5143, controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, voo 320. Elefa, SEBD e Sagaz, após voa conforme apresentado. 10, direita, Arbor, Elefa, 5143, 120, decimal 8, total 9908. Correto, chama para acionar. Pronto para puxar o metro, total. Autorizado, parte 3, chama o táxi. Chama o táxi, total. 889, autorizado, Alenha, mantém no 0. Alenha, mantém no 889. Sola 40, livre à direita, táxi via Alfa e Kilo, vai pro pátio 3, não me escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, TAM 3178.